Entendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas dessa vida sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100 e a 60 e a 30 por um. Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero com muita alegria nessa segunda-feira cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Após termos feito leitura nesse texto bíblico de Mateus capítulo 13 e verso 18 em diante, eu quero cumprimentar a todos dizendo que a bênção do Senhor possa repousar sobre a vossa vida. Queremos dizer que logo mais à noite, hoje, dia 28, estamos chegando perto já do final, um mês nós estamos vivendo, e queremos dizer a todos os amados irmãos que as bênçãos do Senhor, elas possam repousar sobre a vossa vida. E logo à noite, em nosso templo, nós teremos a grande reunião geral de obreiros, e nós convidamos a todos os amados irmãos encarregados de congregação, todos os líderes de departamento que fazem parte em alguma atividade na casa do Senhor, hoje à noite, a partir das 19h30, cada pastor com a sua congregação, o seu texto áureo já trazido junto, e nós vamos adorar a Deus. Vai estar conosco nesse culto, pastor Irno, líder Atiba, e também o Adriano, que vem nesta oportunidade louvar ao Senhor juntamente conosco. E você, amado irmão, venha, é nossa primeira reunião geral de obreiro de todo o campo de Erechim. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Quando um semeador sepulta uma semente, ele sabe que por alguns tempos ou por alguns momentos ele tem a perda dela, mas alegra-se porque ela renascerá e se multiplicará em milhares de novas sementes. Jesus, o nosso amado mestre, semeou as mais belas sementes no solo da alma do ser humano. Ele cultivou e irrigou-a com o seu amor, o seu carinho, com a sua dedicação. Ele foi o primeiro semeador que deu a vida por suas sementes. Por fim, aí está a semente, ela germinou, transformaram milhares de adoradores e estão no jardim do grande Deus com as mais belas flores. Talvez Jesus fosse a única pessoa que conseguia erguer os olhos e ver os campos verdejantes quando só havia pedras, só havia areia à sua frente. E com isso ele nos ensinou que é preciso ter metas e nos encorajou a sonhar com elas. Jesus mostrou-nos que podemos romper as algemas do medo e das dificuldades, e revelou que nenhum deserto é tão árido e tão longo que não possa ser transposto. Ele tinha todos os motivos para desanimar, mas nunca desistiu da vida. Jesus nunca deixou de semear no coração do homem a semente do amor com todas as suas forças, apesar de saber que muitas sementes, elas não teriam o poder de germinar, não por causa da semente, mas por causa do solo aonde foi semeada. O coração do homem, ele se torna enrijecido, como da parábola que nós lemos. Ele cai no meio dos pedregais, cai à beira do caminho, ele cai em lugares que são no meio dos espinhos. E essas coisas são figuras de linguagem que o Senhor Jesus escreveu. O porquê que isso acontece? Quando é que a semente cai à beira do caminho? O momento em que ela está ali, vem o inimigo e arrebata do coração. O outro que cai entre os espinhos, ele fica dominado, sufocado pela opressão, tem aquela alegria e logo vem o inimigo e rouba. E você nesta manhã pode fazer uma análise do teu quadro. Que semente, que fruto, que resultado você está dando da semente que foi jogada no teu coração? Tu tem prazer? O inimigo já roubou de você? Tu está sufocada, sufocado pelos espinhos? A semente que em ti há, ela está produzindo frutos, ou é fruto que não é bom? Examine. Faz uma análise, não da vida dos outros, da tua vida. E veja se você tem condições de ser uma terra fértil. Momento orar com você. Senhor Jesus, quanta semente foi já lançada no coração de milhares de ouvintes, através dessa emissora, através dos evangelizadores, dos programas de televisão. E nós sabemos que, assim como a parábola que nós lemos, muitas vezes, Senhor, caiu no coração, mas o inimigo arrebatou. Outras vezes, a pessoa recebeu a palavra com tanta alegria, mas de repente, porque alguém lhe trouxe uma palavra de desconforto, falou mal da igreja, falou mal dos obreiros, criou uma fantasia, ele se escandalizou, ele saiu, caiu na beira dos espinhos. O inimigo arrebatou, sufocou. Ó Deus, e outras tantas que caíram em boa terra, que a despeito do clima, ela está germinando, produzindo, dando fruto. Eu quero, Pai, que as tuas bênçãos, elas repousem sobre a vida dos irmãos. Em o nome de Jesus Cristo, nosso amado Mestre. Amém e amém. A minha alma confia em ti, meu coração se alegra em te adorar, Senhor. O meu prazer é sempre servir e a tua face sempre buscar.